llegó ahora y acaba con para allá. Bolson Tunes, foi executado o nosso presidente. Peraí, peraí, o que que essa música tá fazendo aí? Virou flashback? O disco é flashback? Flashback não, porra, é tua primeira música, de 92, tá cuspindo no prato que comeu? Não, rapaz, isso aí já passou, hoje eu tô feliz, você tá feliz? Já tamo em outra, porra. Que outro quê, mané? Você vai censurar tua própria música do disco agora? Ah, tá bom, tá certo, vai como recordação pra quem já ouviu então. Pra quem não ouviu, rola aí, DJ Free. Chegou a hora de acabar com as paradas. Bolson Tunes, foi executado o nosso presidente. Aqui agora vamos escutar Gabriel, o pensador, principal suspeito do crime. Suspeito não, culpado, rapaz, pode falar aí que eu assumo mesmo. Culpado. Como aconteceu a tragédia? Encontrei ele e a mulher na rua, não resisti. Peguei um pedaço de pau que tava no chão e aí... Atirei o pau no rato, mas o rato não morreu. Dona Rosane admirou-se do ferrão 38 que apareceu. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Fácil, tiro só, bem no olho do safado que morreu ali mesmo, todo ensanguentado. Que saí voado com a polícia atrás de mim. E enquanto eu fugia, eu pensava bem assim: tinha que ter tirado uma foto na hora que o sangue espirrou pra mostrar pros meus filhos, que lindo, pô. Eu tava emocionado, mas corri pra valer e consegui escapar, tá pensando o quê? E quando eu chego em casa, o que eu vejo na TV? Primeira dama chorando, perguntando por quê? Ah, dona Rosane, dá um tempo, não enche, não pode. Não é de hoje que seu choro não convence. Mas se você quer saber por que eu matei o Fernandinho, presta atenção, sua puta, escuta direitinho. Ele ganhou a eleição e se esqueceu do povão. E uma coisa que eu não admito é traição. Prometeu, prometeu, prometeu e não cumpriu. Então eu fuzilei, tá pra puta que pariu. É podre sobre podre essa novela, é magra, é zélia. É o Ceni com bicicleta e guarda-chuva, LBA, previdência. Chega dessa indecência, eu apertei o gatilho e agora você é viúva. E não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Tomei uma providência que me fez muito feliz. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Matei o presidente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Eu tô feliz demais, então fui comemorar. A multidão me viu e começou a festejar. A gritaria não parou. Eu disse: eu sou fugitivo, gente, não grita meu nome, por favor. Ninguém me escutou e a polícia me encontrou. Tentaram me prender, mas o povo não deixou. O povo unido jamais será vencido. E uma festa desse tipo nunca tinha acontecido. Tava muito demais, alegria e tudo em paz. E ninguém vai bloquear nosso dinheiro nunca mais. Corintiano e palmeirense, flamenguista e vascaíno, todos juntos com a bandeira na mão, cantando o hino. E começou o funeral e o povo todo na moral. Invadiu o cemitério numa festa emocionante. Entramos no cemitério cantando e dançando. E o presidente estava lá já deitado nos esperando. Todos viram no seu olho a bala do meu 38. E em coro elogiamos nosso atleta no caixão. Bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. Você nessa roupa de madeira tá bonitinho. Bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. Você nessa roupa de madeira tá bonitinho. E como sempre lá também tinha um grupo mais exaltado. Então depois de pouco tempo o caixão foi violado, o defunto foi degolado e o corpo foi queimado. Mas depois não vi mais nada porque eu já tava cercado de mulheres. E aquilo me ocupou. Ai, deixa eu ver essa revolta, então eu vi um pessoal numa pelada diferente, jogando futebol com a cabeça do presidente. E a festa continuou nesse clima sensacional. Foi no Brasil inteiro um verdadeiro carnaval. Teve um turista que estranhou tanta alegria e emoção. Chegando no Brasil, me pediu informação. O Brasil foi campeão, tá todo mundo contente? Não, amigão, é que eu matei o presidente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Hoje eu tô feliz. Minha gente, minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. O velório vai ser chique, sem falta eu tô lá. É, eu ouvi dizer que é o PC que vai pagar. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz, matei o presidente.